e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o gato. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu brother da rua e o Marlon lá da Coca-Cola. Gabriel, um abraço com muito carinho pra você. E obrigado, Gabriel. Ele tá um lindo lá. Valmite motorista na produção do Fontana Motorista. Esse aí passa o lixo, passa o lixo, passa o lixo. Meu parceiro Davidson tá na área, o Davidson de Ourinho. Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando. Willie Joe! Mexendo o peitinho, balançando a bunda. Equipe Joe, homem que fica na saga. Olha o meu louco, tô Gilmar Juricinho. Precisa de Gilmar Juricinho. Como ela tá toda gostosa. Léo, tá na barra. Como ela tá toda gostosa. Vamos lá, Léo. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda silicone. RM! É o Búfalo. É o que, rapaz? É o Búfalo. Não bota o velho. O animal digital. É. Embora que aqui o bagulho é doido comigo. Amiga, pra cima, disputa, qual vai explicar? Qual vai entrar na pista? Meu parceiro Marquinhos dos Mobinhos Jorei, cadê você, Marquinhos? Grupo Aguiar de Mari, de Marituba! Marcelo Aguiar hoje tá na ressaca do seu aniversário. Aguiar, tá por aí, tá? Já? Pode chamar que ela vem. Bora, Edson. DJ Jetson top. Vem. Ele arrebentou também por aqui. Deixa um abraço pra família. Pra família. Só um beijinho. E o Léo, e o maestro DJ Chico. Um abraço. Valeu. Como ela tá gostosa. Como ela tá toda gostosa. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Ela tá na 17 com as suas amigas. Charles vai pro sul do Brasil, viu? Tá pra qual mais que... Cara, eu acho que ele não volta. Qual vai entrar na pista? Tem coragem, não, né? E nem o Vander! Solta mais uma, Danilo! Equipe da Fuga! Loja Santa Maria rompendo essa fronteira. Segue meu tiro, chapéu do brega, ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, vamos nessa, Chiquinho. Eu já não sei. Deixa de caô. O negócio é mandar passinho. Deixa pule, Daniel Prime, o homem do VIP Sound. Receba aquele abraço carinhoso do DJ Darlan, viu, Daniel? Tamo junto, garoto. Feliz Natal, feliz ano novo. 2020 é só contatinho novo. 2020 é só contatinho novo. 2020 é só contatinho novo. Feliz Natal, feliz ano novo. Feliz Natal, feliz ano novo. 2020 é só contatinho novo. 2020 é só contatinho novo. Toca, senhor! É o DJ Muka e o WB. É fuga na zona de casa. Vou atrás das putas. Já que estamos aí pra curtir, meu que hoje é dia de balada. Com minha vontade é pra sair. É a zona de casa. É fuga na. E a galera da Vila na Curva já representando tudo aqui do lado. Ao lado esquerdo. Já tô sabendo, viu, Jajá? E tem uma carretinha poderosa por lá, não é verdade? A parada é o seguinte: quem é que sabe cantar bem alto assim, ó? Assim, ó. É muita onda pra tocar pra galera se ligar, meu irmão. Eu fiz um pé lá no meu quintal, convertendo a... Joga tudo, bora, senhor. Lembra de mim, a época da escola te dava atenção e tu não me dava bola. E agora suas amigas quer se envolver comigo. Gostou do meu jeitinho, da minha marra de bandido. E a mãozinha vai pra cima, cima. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Bora, coxinha, bora, coxinha, coxinha. Eu tô voando alto. Segurando minha luta e trabalhando no prazer. Joga a mãozinha pra cima. Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no dedinho. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando o baile, mas o 99 eu pago. Piloto vai descer na nossa esquente no carro. Quem sabe canta bem alto. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando bonezinho pra trás, só caçando o. E quem é do Flamengo dá um grito bem alto aí que eu quero ouvir. Se tiver algum torcedor do Paysandu, por gentileza, coloca a mãozinha pra cima. A galera do Paysandu com a mãozinha pra cima e bate na palma, quer dar papo. Bora cima. Ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Para a mãozinha, pra curtir. É o búfalo do Marajó, Marajora, é meu irmão. Tá mil grau. As novinhas doida quando vê os cara doido. As novinhas doida quando vê os cara doido. As novinhas doida quando vê os cara doido. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, só gostosa. Toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma. Gira, Lando, um abraço aí pro Ronaldo. E a Miriam. Toma, e a Rosana ali, ó. Tá muita onda esse búfalo no velo, no velo, no velo. Búfalo. Ritmo usado, Loratio, pra Doc. Sempre trajado, no bolso, maloque. Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser... Cozinha aquela mais pra frente, fica o brilho da corrente. Pega a visão quando ela olha. Vamos. chama ela. Chama ela. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela. Chama ela. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela, pau. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vale do Creu. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vale do Creu. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vale do Creu. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vambora, porra. Falou do Marajó, a aparelhagem mais amada do Brasil. E é pra botar pressão. Starting now and bring this motherfucker down. Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, vai, oh. Vai, vai. Ferve meu sangue. Obrigado a galera por assistir o Balneário do Vera. Acelera! Pega acelerada bem bacana agora, agora, agora! Explode o bagulho! Ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu conceito, ela quer o seu conceito. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Joga mocinha, joga mocinha, joga, joga. The way the dark cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tattoo to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Obrigado, Cauã. Um abraço pra você, tô sabendo que vai ser o paredão do Papão Sub-20. Alô, Cauã! You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. Your boyfriend is a whore. É muito alto aí, Danilo, Danilo, é muito alto. Vou lá de casa, vou atrás da puta, quero dar churrasca. É dia de balada, vou lá puta de graça. É dia do lado de casa, é puta. Deixa um abraço aqui pra toda a galera de Itacetema. Obrigado pelo carinho, já já vai dormir. Explode o bagulho. Van Projetos do Top Paredão JC. Esse tem moral. A galera do Bloco Curupira. Um abraço do Brasil, do Brasil. É o Búfalo. Rouba a cena na parada ali, ali. É muita onda, rouba a cena. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário. E quem? Artista. DJ Darlan. Joga tudo. E o DJ do Rádio. Rocinaldo. Alzinho e o pai do Sandro Sandro Antônio Oliveira. Aí o Maurício de Doido Maio. O que que eu vou dizer pro Dalão?

Bora no timão, no timão, no timão, no timão, no timão. Sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Carretinha, carretinha, cheira, cheira, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Esse é o carretinha que fez o Jorge. Brava que mina maluca já bateu na minha cara por causa das... Carretinha, rouba a cena. Ela é folgada e às vezes ela suta. Agora tu vai entender, Jorge. Ela fez o quê? Ela fez o quê? Jamais. David Sumo. Valtinho Mecânico, valeu! É DJ Gilvan. E a guia! Segura! Bora, bora, Gurgir! Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você é um corno. Repertório novo, papai! Zé Maria, Divan, de Alisson, Robin, diretoria do Metalúrgico da Ferro e Cia. Um abraço do Darlan. Faz tempo que a gente tá ficando e o coitado não percebe. O rei da batata por você. Pense no homem que é pauleira na região. E quando a gente tá na cama, ele liga, parece que adivinha quando a gente mais amou. E na hora que você tava suadinha, eu te dei uma chupadinha, você arrepiou. Eu vou deixar você embora, nós com o neném da batata no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber. Fala, Boris! Você tem outro. Segura esse rei. Pra cima. No seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Isso é barulho, papá. Repertando o domínio. Faz tempo que a gente tá ficando e o coitado não percebe. Uma mulher assim como você não é qualquer um que merece. E quando a gente... Meu parceiro Vero, ele liga para... Aquele abraço com muito carinho. E meu, quando a gente... Não tem tempo nem de dar um abraço nele, não. Mas a gente tá junto, viu, Vero? Tava sua... Valeu! Eu te dei uma chupinha, você arrepiou. Eu vou deixar... Harrison, embora, o rei do frango! Minha marca no... De Nova Timbodê. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você... Animal Digital. Balneário do Vero! Búfalo! Enquanto uns apostam, a gente ganha. Enquanto o povo fala, a gente ama. Na cama, não tem espaço pra... Muito alegre! O mundo tá querendo afastar nós dois. Nosso amor tá cada vez mais... Beijuma! Tamo calando a boca de quem duvidou. Princesa FM! E junto tá dando a sorte. E diz que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava. Ah, não dá? Tá se mordendo de raiva. Acima! Tá se mordendo de raiva. O Brício Correia, tá parado, parado, de bola te botei, mano. Um abraço. Tá se mordendo. Edson, Marcinho, tá se mordendo de raiva. O Aguiar do Poção, o Marcial, enquanto uns apostam, a gente ganha. Enquanto o povo fala, a gente ama. Na cama. Família Cero Grande! Um abraço pra vocês também, obrigado. O mundo tá querendo afastar nós dois. Nossa amor tá cada vez mais. O Aguiar tá falando na sequência. A boca de quem duvidou. A gente junto. Maraca! Dos agulhos de verão. O que vai ser? Vai ser mais caixa, não. Diz que a gente não ia dar certo. Quando eu comprar pistola. Tá se mordendo de raiva. Tá se mordendo de raiva. Quem disse que era só mais um lancinho de uma semana não passava. Estrada, viu? A vaquejada quando eu sonho, o paredão tocando. As galera do Maracá já chegou pra ajudar. O celular não sai da mão e o copo da boca. E o vaqueiro tava louca, vai escolher quem vai ficar. O dono melhor de mão e do bem, a divina pizza. Pizza, churra, babão e pra cima. Minha que ganhou, ô novinha, me escuta. Sai logo desse prensado, bota aqui. Bora, Juninho! Bora, vai, vai, vai, vai! E volta logo. Ele é o búfalo. Não, ele é o búfalo. Vai, e monta logo, vai. E vai quicando, rebolando no galope do papai. Monta logo, vai, e monta logo, vai. E vai quicando, rebolando no galope do papai. Monta logo, vai, e monta logo, vai. E vai quicando, rebolando no galope do papai. Mano, meu vaqueiro da Tanço, capa louca. Obrigado, Miriam. Obrigado, Boris. O galope RM da Revolução. O Animal Digital. Cavalo, obrigado. A vaquejada quando eu sonho, para eu tô tocando. As minas tudo me olhando, querendo me conquistar. O celular não sai da mão e o copo da boca. E o vaqueiro tava louca, mas escolher quem vai ficar. O dono é grande, não importa, a gente chama na canhota. Puxa o rabo, a mão e tarda, adivinha quem ganhou. Ô novinha, me escuta, sai logo, desse prensado. Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor. Monta logo, vai, e monta logo, vai. E vai quicando, rebolando no galamento. E monta logo, vai, e monta logo, vai. E vai quicando, rebolando. Rebolando no galope do papai. Bota logo, vai, e bota logo, vai. E vai quicando, rebolando no galope do papai. Eu vou levar ela a semana na garupa da minha cela. Eu, meu cavaleiro. Só que o pai dela não aceita, então fugir é o que me resta. Eu, meu cavaleiro. Eu vou levar ela a semana na garupa da minha cela. Eu, meu cavaleiro. Só que o pai dela não aceita, então fugir é o que me resta. Eu e meu cavaleiro. Chivago Barreto, para o meu vaqueiro preferido, Alô Falso. Segura, Alô, segura. Eu juro, meu parceiro. Vamos pro projeto, já no chão, o nome do gato, do gato. Bora, bora, bora, bora. Eu sou da roça, tenho as mãos grossas. Sou do pé da Por isso que o pai dela é contra. Sou analfabeto e ela é formada. Mas o amor ninguém explica. Eu sou de família pobre, ela é de família rica. Vou fazer o que mandar meu coração. essa vai pro meu parceiro Dico. Ele querendo não. O rei dos periquitinhos. Eu vou levar ela assim. Região de Negapi, viu? O maior trepador da região. Que o pai dela não aceita. Vem, Dico! O que me resta? Eu me... Esse rapaz. Tem moral com o Darlan. Eu vou levar ela se for na garupa da minha cela. Eu, meu cavalinho. Só que o pai dela não aceita. Então fugir é o que me resta. Eu e... Olha a minha música, Daniel! Eu me criei no meio do gado, me mudei para a cidade, mas não me acostumei no sertão sem saudade. O Valtinho é o menino verde que daquele boi xingando. No amanhecer do dia, ouvindo o galo cantando. Foi teu cavalo, paixão, meu amigo de verdade. Vou voltar pro... Fica mais aqui, não me adianta na cidade. Oh, oh, oh. Que saudade bandida da velha casa de taipa onde eu vivi a minha vida. Oh, oh, oh. Que saudade cruel daquele cheiro de gado, minhas botas e meu chapéu. Oh, oh, oh. Que saudade bandida da velha casa de taipa onde eu vivi a minha vida. Oh, oh, oh. Que saudade cruel daquele cheiro de gado, minhas botas e meu chapéu. Puxa, meu garoto! Meu parceiro Fagner, Celaria Medeiros. Cachaça Timbaúba, chora o gênio, meu bebê. Eu vim DJ Valmitzer. Do que mudei para a cidade. Ivan Nunes. E acostumei do sertão se desadar. Do cuscuz do Milo. Vamos projetos. Ele vai xingando. Esse é passeio. Esse é do dia ouvindo. Obrigado, viu, meu amigo? O meu cavalo. Ativação sempre muito grande. Verdade. Porque você é parceiro de verdade. Um abraço. Valeu, meu bem. Oh, oh, oh. Pisada de bandida da velha casa de pai. Poder viver a minha vida. Oh, oh, oh. Pisada de cruel daquele cheiro de gado. Minha sorte e meu chapéu. Oh, oh, oh. Parceiro JC! Saudade cruel! Paredão JC! Minhas mãos e meu chapéu! Qualquer dia eu te roubo o cara! Foca se louva! Olha essa JC! Olha o padrão de elegância dessa mulher! Quando vim me deslumbrei, tu sabe como é! Morena do cabelo cacheado! Olha os dedinhos, pele da cor do pecado! Olha o padrão de elegância dessa mulher! Quando vim me deslumbrei, tu sabe como é! Morena do cabelo cacheado, olhos verdinhos, pele da cor do pecado, da minha seita, mesmo sendo quebrado. Mora em mansão, com visão à beira-mar, exemplo de mulher, e é independente, sabe muito bem o que quer. Mas ela me aceita, mesmo sendo quebrado. E mora em mansão, com visão à beira-mar, exemplo de mulher, e é independente, sabe muito bem o que quer. Pires Stories, RDG Jeans, meu amigo Alexandre, DLT, tá me vestindo tudo, menino. Olha o padrão de elegância dessa mulher, quando vim me deslumbrei, tu sabe como é, morena do cabelo cacheado, olha os dedinhos, pele da cor do pecado. Olha o padrão de elegância dessa mulher, quando vim me deslumbrei, tu sabe como é, morena do cabelo cacheado, olhos verdinhos, pele da cor do pecado, é minha ser. Chama no abraço, sendo quebrado. Toda a galera junto ali com o Michel Assad. Valeu, exemplo de um abraço pra você. E aí, independente, sabe muito bem o que quer. Mas ela me aceita, mesmo sendo quebrado. E mora em mansão, com visão a beira-mar. Exemplo de mulher. Sabe muito bem o que é. Aceita, Zé Vaqueiro. José do Bicuí, meu parceiro, Mamá Total Associado. Chama! Alô, Tubi CD, Bebeto CD, Tutu CD, Marcos CD, show! Quem veio preparado aí pra amanhã, senhores? Quem veio preparado? Bem-vindo, fica à vontade. Aqui é Maceió, terra de gente bonita que tem seu valor. A gente não tem besteira, mas chama na pra... A de verdade aumenta o som do paredão. E bem-vindo, fica à vontade. Aqui é o interior, terra de gente bonita que tem o seu valor. A gente não tem besteira, mas chama na pressão. Se tem forró de verdade, aumenta o som. Alô, Maceió! A galera de quatro bocas é, é respeitado, pô. E a galera do bonito, agora toma uma que pra curtir não tem hora. Galera do bonito, foda, respeitando o povo que veio da roça. E a galera lá da curva, pegada do Rafinha na boca. Vai! sacanagem. Charles, Danilo, nossa, Valdírio, os meus brothers da Vila Lacu. Vocês têm moral com o Darlan. É o interior, terra de gente morena, que tem o seu valor. A gente não tem besteira, mas chama na pressa. Se tem bola de verdade, é o mesmo som do paredão. Bem-vindos, fica à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita, que tem o seu valor. Você diz o no PA, joga na pressa. Se tem bola de verdade, aumenta o som do paredão. A galera do interior tá no seu Deus. É respeitável o povo que veio da roça. A galera de Maceió é foda! Maceió não, rapaz, do bonito de quatro bocas que eu tiro o chapéu, meu irmão. É o Búfalo na área! Esse é o nosso Búfalo! Segura, Romeu, que é o que é o sucesso do garoto! Você terminou com ele, tá chorando. Escuta aí, ó. Quer água com açúcar, oh, meu amor. A voz que apaixona. Bora, Romeu, se liga. E se eu te contar que a água acabou e o açúcar que tem é só do meu amor. Coincidência, oh. Eu sozinho e você só. Vocês têm um baile do Lohan? Que a gente... DJ Lohan, você... DJ Nenê Absoluto. E o top paredão JC. Aqui no verso. Você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra um no outro e dá um nó? Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. E sabe, vai! Maria, Thiago, Edvan, Leozinho, Gelson e a galera da Metalúrgica Ferro e Cia na área. Mas antes disso, prova um beijo. E a guia segura. Banda 007. Mais uma que essa já foi, viu? Meu coração te procura mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga. Esquinha, essa é pra você, esquinha. Chora não, viu? E nem pega o celular pra ligar. Sentindo ele faria de tudo. Tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Você tá rindo aí, eu sei, porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, do Flamengo de bonito. Que tá no berço hoje, né? Um abraço. Obrigado, viu, Musa? Dizer isso. Maurício se faz doido. Por ele enfrenta o sol. Se tu brigar com esses dois, eu digo que tu é doido mesmo. Meu coração quando te viu, dizer isso. Meu coração te procura. Parabéns, Amanda Silva. Parabéns pelo seu aniversário. Minha barriga vai atrás do seu madruga. E pra Bela, você de novo, ele faria de tudo. Parabéns, viu? Amandinha, tá no berço, menina. Já... Um beijo do DJ. DJ Darlan. De presunto. Você tá rindo aí, eu sei. Faz um convite aí qualquer, nem que seja pra um café. Meu coração quando te viu, disse isso. Joguei para Leia. Por ele enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou no Bahia. Leia, meu coração, de onde? Quando te viu, disse isso. Daniel Prime, o homem do VIP Sound, está aqui com a gente. Valeu, meu bem. Um abraço. Falou. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada valeu. Para ver o quanto... Olha quem tá aqui comigo, Sassá. Hoje ela veio, viu? Tudo que eu te dei. Abandonou o passado pra vir curtir o búfalo. Lembra da gente. Bora, Chiquinho! Na verdade, tudo. Debaixo do seu tretão. Valeu, moleque do... Saber o que fazer quando a bad bater. O silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer quando a pede bater. Bora ver, Pug, bora, Rione! Sem minha voz, não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Mais uma, vamos lá. Pra lembrar dela. Lembrar de quem? Um abraço, valeu! Falou! Alonzinho, simplesmente romântico. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, especial, cê fala que meu parceiro John, o preto, o Daniel. Se você sentir, toda a galera do Argola, que se decepcionou muito bem. Se me der, um abraço do DJ Darlan pra toda essa galera do Brasil. Mas você vem e vai. Para, Juma. Eu querendo algo mais. Cê fica me Charles, para de me iludindo. E fico no mar caindo. Bora, meu DJ Pang! Alonzinho. Romântico JC, ele é seu parceiro. Vai, se você sentir seu amor do quanto que cê sabe fazer. Se me der seu amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem, mãe zona diva. Tô com saudade, viu? Logo, logo apareço por aí, tá bom? Você fica. Pode me zerdar o vaso, já. Milo, o os filhos adotivos estão aqui do lado. Na verdade, os serradores. Fico no mar caindo, cê fica milu, milu, me iludindo. E eu fico no mar caindo, cê fica milu, milu, me iludindo. Do futebol da sorte, Camilo, lá de Nova de Bodeua, e o Canoa do Bonatinho também, Danilo, Danilo. E eu fico nu, mar caindo. Gravações e mixagens, Diego Gravações.